Thank you. Salvadora, já 3, sono 70. 3170, aciona a identificação. Estou, 3170, autorizado 050, proa de ITAP. Informo, Salvador opera instrumento com chuva forte na final. A ação foi na final, eu vou confirmar agora com a torre. Atenção, qual o deslocamento? Deslocamento da pista ou vai para a zero, informa agora, a chuva está moderada sobre o campo. Alguma operação nos últimos minutos? Negativo. Tem mais ou menos meia hora em operação. Exame 70, está autorizado 2.000 pés, ajuste no 0 no 7, LS X-ray, reporta estabilizado. 2.000 no 0 no 7. Ainda chuva moderada sobre o campo, 1.500 com 3.000. estabilizado aqui 3170. 3170, chama a torre, 1-9-8-9-5. 1-9-8-9-5, 3170. Saudação 3170, estabilizado o X-ray. 3170, continua aproximando só a reparte visual com o campo. Porta visual 3170, nosso 80. Pistosa 3170, 607. Cliente livre pouso no zero, pista molhada, vento 170 graus, 7 nós. Pistosa 3170. Gente, estou 3170, grato, chame seu aluno 211. Obrigado, boa noite. Fala, 3170, ligou? 3170, boa noite. Taxi via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, 10, 3170. American 230, go ahead. American 230, stand by for copy. American 230 ground. And just waiting to confirm your route to flight plan. Just send by a little bit for copy. American 230, please check your radio equipment and call ground again, please. American 230. American 230, just ready to confirm your route. Please send by a little bit more. American 230. 30 hertz, copy. Flight 30 hertz, copy. To Miami, flight level 360. Departure runway 10. Momo departure, Menin, November, Echo November, India Mike, transition via upper Zulu 20, then accord the UR5 plan. 5133 is your squawk, Salvador approach 120.8. America 230 is correct, come for pushback and start. You are approved to start, America 230, call me ready for taxi. American 230, taxi via Man April. At holding point, call tower 118.95, altimeter runway 016, good flight. Skylines 230, clear to line up and take off, runway 10, wind 200 degrees, 6 knots. Line up at takeoff, runway 10, 200 degrees, 6 knots. Skylines 230 airborne at 32, Salvador departure 120.8. 120.8, come on. Archer American 230 out of 2,000 feet, climb up flight level 360. Erika 230, radio contact, contact level 360, Momo departure. Roger, American 230, climb to 360. America 230, call Recife Center. 12545, it's on 12685. 1255, 12685, American 23.